Sexta fria e eu na rua, só eu, a noite e a lua, seguindo sozinha na madrugada, em meu rosto a loucura estampada. 23 de idade, viciada no crack, olha em meu corpo, sinto o desgosto de quem um dia só queria viver, de quem agora só pensa em morrer. Como um vírus vai tomando conta de mim, cada passo uma dor, sentimento ruim. Olho, não vejo, procuro, não acho, solidão me sufoca, sozinha eu não posso. Um erro cometido na vida, de remorso morro, dia após dia, grávida de um mês eu tirei, não quis, filho, como eu queria você aqui. É, você lembrou de mim? Estou aqui, mãe, estou aqui, esperando de Deus um novo momento. Nada posso com seu sofrimento, mãe. Eu só queria ter nascido, mãe. Eu só queria ter vivido um minuto, um instante, um segundo. Eu só queria ter visto o mundo, sentido, tocado, tragado, ar puro, crescer e te dar um pouco de tudo. Ver o sol nascer, ver o sol se pôr, abraçar, te beijar, sentir seu calor, chorar ao seu lado sorrir, ouvir uma história antes de dormir, ter ouvido você dizer, meu filho, mãe, eu só queria ter nascido. Hoje eu não sei. Quando Deus concedeu a ordem a mim, pra nascer e a missão eu cumpri. Só alegria tomou conta de mim, e como mãe, você eu escolhi. Errado, será que foi eu culpado? Mas por quê? Você conhecia o pecado. Eu lutei, lutei, mas não consegui. Você foi mais forte, a batalha eu perdi. No relógio eu olho, são 2h30. Eu na rua, na noite vazia, logo à frente um sinal, para um carro, alguém me repara. Um comentário, quem será que ela é? Aonde ela mora? Perdida na rua, fora de hora. Parece tão louca, parece drogada, parece tão triste, jogada no nada. Não, você não precisava tá passando por isso. Se tivesse sido mais humilde, o meu pai, não sei, talvez, quem sabe, talvez não seria tão covarde. Ao ponto de negar seu próprio nome, ao ponto de abortar seu próprio sangue. Mesmo sem ele a gente tinha vencido, mãe. Eu só queria ter nascido. Hoje eu não sei. Eu sei que a vida aí é difícil, mó sacrifício pra poder criar um filho. E muitas vezes isso se torna em vão, acaba os perdendo para o mundão. Para o crime, a droga, a desilusão, para a violência, a prostituição. Nem tudo é tão belo, nem tudo é tão lindo, mas essa era a minha missão. Paro, penso, reflito comigo, quantas mulheres não sonham em ter filhos, quantas que sonham em carregar durante 9 meses em seu ventre a semente, poder dar a luz, poder dar a vida, ter esse dom, a graça divina, dom, esse que eu não quis, filho, como eu queria você aqui. É, ainda lembra de mim? Estou aqui, ainda estou aqui, esperando de Deus o meu grande momento. Eu nada posso com seu sofrimento, não, queria ter sido, não. Para os seus problemas, a solução, eu apenas queria ter sido seu filho, mãe. Eu só queria ter nascido. Hoje eu não sei.